Sejam bem-vindos ao CGCast número 2, o podcast do Clube dos Generais, o podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Winston Churchill e serei seu anfitrião nesses 60 minutos de projetos duvidosos e campanhas militares arrasadoras. Eu queria começar me apresentando a pessoa por trás do Churchill, né? Eu sei que por trás é meio complicado, mas a pessoa, né? Eu que assumi o nick, a personalidade de Winston Churchill no CG. E meu nome é Daniel Ibarra, eu sou de Campinas, tenho 40 anos, me formei em comércio exterior pela Universidade Paulista, trabalho na iniciativa privada e estou no CG há 13 anos, né? Faz 13 anos que eu aguento o Smith, que eu aguento o Madruga, mas é um lugar fantástico e eu aprendi muito sobre história, sobre pessoas maravilhosas aqui. Quero lembrar vocês que o Clube dos Generais é um grupo de pesquisa, um grupo de debates por lista de e-mail. Você pode se associar quando você quiser, grátis, tá? Não deforma, não teixeiro, não solta as tiras. Você escolhe o seu nick, já começa a debater. Tem alemão, americano, britânico. Tinha até francês, mas esses daí se renderam e a gente não viu mais. E eu vou apresentar para vocês agora a nossa mesa permanente. São duas pessoas. Primeiro ele já foi presidente do sindicato dos Umpa-Lumpas de São Caetano do Sul, né? Ele tem um uniforme fúcsia marine maravilhoso. Ele é Roland Mads Smith. Bem-vindo, Smith. Obrigado, obrigado. Não vou considerar um palumpa, porque isso realmente não é verdade. Mas tudo bem, não tem problema. Vindo de você, eu aceito. General Roland Mads Smith, 5º Corpo Anfíbio dos Fuzileiros Navais Americanos, os Marines. Por trás, como diz o nosso amigo Bu, é meio complicado, mas o ego chama-se José Antônio Mariano, sou eu. Eu sou jornalista e psicanalista em São Caetano do Sul. E eu estou nesse grupo maravilhoso, espetacular, há 16 anos. Curiosamente, eu entrei no dia 4 de julho. É chato, né? Mas a história me faz jus. Esse sou eu. Você é muito cagado, Smith. Muito bem. O nosso outro membro permanente da mesa é o nosso Russardo, o nosso Saxão. E ele que tinha sido o sucesso do calendário KY de 85, fez ele ser eleito Mr. Sphincter de 86. Ele é o nosso August von Mackensen. Bem-vindo, Mack. Senhores, é um prazer quase sexual participar desse CGCast número 2 com vocês. Nick August von Mackensen, Marechal de Guerra da Primeira Guerra Mundial. Um dos grandes nomes, heróis de guerra, figura pública, sobreviveu até o final da Segunda Guerra Mundial. Até um pouco depois, alguns meses depois da Segunda Guerra Mundial. Eu, Glênio Madruga II, por incrível que pareça, servidor público estadual da Universidade do Estado de Santa Catarina, com uma participação um pouco intermitente, contra a minha vontade, porém, é o que acontece desde agosto de 2002, mas presente mesmo, firme desde 2008. Grande prazer estar aqui com vocês, senhores. Obrigado. Muito bem, seu Mac. Os nossos convidados são dois sujeitos fantásticos. Um deles está no CG desde 2005, já participou de encontro nacional, já organizou o encontro nacional 2014 em Curitiba. Ele é o nosso cadeirante, ele era o mestre do Sítio Louco, nosso Hot Wheels, Franklin Roosevelt. Bem-vindo, cadeira. Muito boa noite a todos. Gostaria de expressar minha satisfação em estar com todas essas ilustres figuras, né, nessa noite aí. Bom, o nosso cadeirante aí, Franklin Delano Roosevelt, 32º presidente dos Estados Unidos, né, e por trás aí dessa grande figura, né, do bom sentido, é claro, temos Andrei Ribeiro, da cidade de Curitiba, né? Tenho uma honra muito grande em participar desse clube. Tudo que eu me conheço por informação dentro de história militar e várias outras coisas eu aprendi aqui dentro, aprendi com todos os meus amigos, né? Uma satisfação bem grande estar com todos vocês aqui. Grande cadeira, obrigado. E o nosso segundo, último, mas não menos importante convidado, ele está no CG desde 2012. Ele já até participou e sobreviveu a um encontro regional no hangar do PAP Boynton. Ele que dirigiu a 4ª Divisão Blindada Americana, nosso amigo John Shirley Wood. Bem-vindo, Shirley. Woods, tinha que falar esse Shirley. Bom, boa noite, presidente, primeiro-ministro, Smith, Mac. Prazer imenso estar com vocês aqui. Bom, como foi apresentado aí pelo Church, eu sou o general John Wood. Bom, por trás do nick John Wood está o Márcio Leandro de Souza, sou de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, capital brasileira do aço. Inclusive, hoje a cidade existe, ela tem uma história ligada com a Segunda Guerra Mundial. A CSN foi negociada nesse período. Enfim, sou formado em História, em pós-graduação em História Contemporânea, atualmente sou aluno do sexto período de Direito. Gosto muito de Direito Internacional Público, né, e porque está muito focado para as relações internacionais, as questões de guerra. Enfim, eu estou me encontrando aí também nesse pedaço. É um prazer imenso estar com os senhores aqui nessa noite. Beleza, meu querido Shirley. Eu vou começar o nosso CGCast de hoje com um bloco novo, que será um bloco de curiosidades da história militar. E eu encontrei essa informação agora nas últimas duas semanas, eu achei fantástico, eu precisava dividir com vocês. O exército americano, na década de 50, fazia testes nucleares atmosféricos em território americano, tanto em Nevada quanto no Novo México. E existia já naquele momento uma preocupação com relação à radiação, com relação a como isso poderia afetar as pessoas. E para mostrar para as pessoas que a radiação não era tão perigosa assim, e que uma explosão nuclear não era assim tão perigosa, eles pegaram 5 voluntários, 4 militares e um civil, e mais um coitadinho do cinegrafista, que não tinha nada a ver com isso, mas tinha que ter alguém para filmar, e colocou os caras no ponto zero de uma explosão nuclear. Eu achei fantástico, né? Eu achei, assim, inteligente uma coisa dessa. E daí eles colocaram uma ogiva nuclear num míssil ar-ar, colocaram um jato voando e fizeram uma explosão nuclear atmosférica a 10 mil pés. Tá? E os 5 bonitões, além do nosso querido cinegrafista, embaixo olhando aquela explosão acontecer. E isso está tudo filmado, eu vou colocar na descrição do nosso CGCast o link do YouTube, onde vocês vão poder assistir essa maravilha. Tá? E esses 5 caras, no fim das contas, não se deram tão mal assim, tá? Foi uma explosão de 2 quilotons, uma explosão que a 10 mil pés, obviamente, que não... Levíssima, né? Oi? Levíssima. Não, a 10 mil pés não tem problema, eles olharam, tem um filme, é até bonito, aquele negócio explodindo, a luz, depois vem o deslocamento de ar, a explosão efetivamente. E desses 5 voluntários, um ainda está vivo. Ui. 2 morreram com mais de 80. Um morreu com mais de 70. E o outro morreu com mais de 60. Mas ninguém sabe o que aconteceu com o cinegrafista. Alguns deles nunca pagaram a conta de luz em casa à noite. É verdade. É verdade. Mas falando sério agora, no fim das contas, os Estados Unidos pagaram mais de 800 milhões de dólares com ações de várias pessoas que ligavam ter doenças ligadas a essas explosões atmosféricas. Tá? Para quem não sabe, os Estados Unidos detonaram mais de 500 artefatos em território americano durante os testes ali a partir dos anos 50 até os anos 70. Foram mais de 500 artefatos que explodiram na atmosfera, e mais um sem número desses que foram explosões subterrâneas ou subaquáticas. Tá? E tem 2 efeitos colaterais dessas bombas hoje concorrendo à presidência dos Estados Unidos. Muito bom. É isso mesmo, cadeirante. São 2 efeitos colaterais. É igual, né, a história da explosão nuclear lá no Japão que transformou Godzilla. né? A gente tem o Godzilla e o Godzilla hoje concorrendo a piada horrorosa, meu Deus do céu. Muito bem, vamos para o nosso primeiro bloco de discussões. Hoje a gente vai falar sobre esse projeto que eu chamei de duvidoso, mas acho que duvidoso é o mínimo que a gente pode falar, que é o projeto do F-35, né? O programa Joint Strike Fighter, que foi lançado em 93 e 8 anos depois a Lockheed Martin ganhou esse programa, ela ganhou com o X-35 contra o X-32 da Boeing. E é um programa que vem, né, vem cercado de problemas e de polêmicas ao longo dos anos. Toda hora tem um grupo de caças que não pode voar por problemas eletrônicos, por problemas mecânicos e muita coisa. Mas voltando um pouquinho lá atrás, eu queria até falar com o Cadeirante, que é o nosso mestre especialista nesse caso. Na época, o X-32... Bondade sua. O X-32, ele acabou perdendo pro X-35, dizem que muito pelo motor, tá? Que era tido como muito fraco, muito instável para uma máquina daquele tamanho. O que o senhor tem a dizer? O senhor acha que é isso mesmo que aconteceu? Você acha que foi somente esse o problema do X-32? Então, assim, o projeto que a... Boa noite aí de novo, né? Tudo mais aí, falta de educação, que a gente começa a fazer um assunto aí, a gente... da boa noite, né? Então, assim, ó, o seguinte, o projeto que a Boeing apresentou, ele era mais modesto em relação ao que a Lockheed apresentou, tá? Então, o projeto do próprio X-35, ele era muito mais o que o governo procurava naquele momento do que o que a Boeing apresentou. Fora os problemas de motor, teve muito problema em relação à concepção também, como o F-35, né? Teve problema, muito problema orçamental e problema de software. A Boeing, ela teve um problema muito sério em relação a software. Ela não tinha, digamos, para o programa F-22, na época, inclusive, diriam que o software que a Boeing teria naquele momento superaria o da Lockheed Martin. Mas para o projeto ao qual ela apresentou, no X-32, não era suficiente, né? Fora a questão do tempo de desenvolvimento do caça. Não tinha, no momento, como redesenhar, não tinha como voltar atrás. Então, ele tinha que tocar daquele mesmo ponto. Porém, o que foi descoberto também foi que existia muito peso, não podia ser aquele peso nos testes, tiraram peso do avião, muito, muito por causa do motor, e não poderia ser naquela configuração, digamos assim, o próprio F-32, né? Então, assim, os dados técnicos envolvidos, o dado técnico, os técnicos envolvidos no projeto, eles teriam que trabalhar com software, motor, peso, o armamento não ia dar. Então, assim, o programa da Lockheed Martin, ele se tornou mais eficiente, porque no primeiro momento ele sancionaria esses problemas, não teria esses problemas, e poderia ser apresentado dentro do prazo. Naquela coisa, como foi apresentado dentro do prazo, mas não, digamos assim, de uma forma ideal. Né? Mas, se você me permite, presidente... Claro. Essa questão do software é algo que também está pegando no F-35. Porque o que as revistas especializadas dizem é que a versão convencional do F-35, o modelo A e a versão embarcada, o C, elas foram programadas para atingir uma capacidade operacional com o software Block 3, que deveria ter sido incluído, deveria estar em estado de ato em 2012. Mas ela não conseguiu. Ela não conseguiu. E esse programa parece que vai ter os testes operacionais realmente iniciados em 2017. Então, ainda que o F-35 esteja em nível operacional para os Marines e para a Força Aérea, ao que parece, né, ele ainda está em fase de desenvolvimento mesmo. Tanto é que ele não entrou em combate. Ele entrou em combate? Não entrou em combate ainda. A impressão que eu tenho é que mesmo se a Boeing levasse, ela teria, no mínimo, problemas muito parecidos com o que a Lockheed Martin está tendo. É, vamos lembrar que esse é um programa extremamente complexo. Você imagina que eles estão pegando, eles estão construindo e desenvolvendo uma aeronave que vai substituir outras quatro dentro do programa da Força Aérea Americana. Então, ele está substituindo o F-16, está substituindo o F-16, que é um caça-bombardeiro, está substituindo o A-10, que é um caça de apoio à infantaria, está substituindo, substituindo algumas versões do FA-18, e está substituindo o Harrier para os Marines. Três versões A, B e C para substituir quatro caças de funções completamente diferentes. Então, eu entendo que a complexidade desse projeto é gigantesca. E ele não vai ficar pronto assim no de um dia para o outro. De maneira nenhuma. E aí é que a gente entra, Bu, e eu queria ouvir a opinião do presidente, que você tem um caça que tem que cumprir quatro funções, né, substituir essas quatro aeronaves, e aí ele realmente parece um pato. Tem que voar, nadar e andar. Mas não faz nada bem. Não faz nenhum dos quatro bem. Então, será que o F-35 realmente vai conseguir cumprir essas missões que foram estabelecidas para ele, de tão díspares que elas são? Lembrando que o F-35 é a primeira aeronave a equipar as três forças aéreas dos Estados Unidos, que é a própria Força Aérea, a Marinha e os Marines. E eles têm condições, eles têm predicados diferentes, por assim dizer. As necessidades dessas três armas, elas podem ser parecidas, mas elas são muito específicas também. Você acha, presidente, que o F-35 vai ser capaz de fazer isso? Posso só fazer um adendo? Claro, claro. Somando essa pergunta do Smith, o quanto da nossa opinião, nossa, que eu digo não só nós do Clube de Generais, mas tanta gente de veteranos, oficiais, estudiosos da área, analistas, que ainda tem uma percepção de realmente papéis operacionais tão separados assim. Quando a gente pensa em aviação de guerra, a gente imagina, de repente, uma B-17 específica para bombardeiro, altamente especializada, um Mustang altamente especializado para fazer interceptação, um Black Widow para fazer reconhecimento e tantos outros. Será que a gente não está um pouco viciado com essa separação absoluta de tarefas operacionais, ou existe realmente uma demanda tão específica para cada ponto? Pronto. Então, o que a gente tem que analisar nesse segmento, vamos começar pela questão da concepção, que a gente estava falando agora da tecnologia. É diferente você pegar um F-16 e um F-18, por exemplo, né, e você usar o mesmo conceito, digamos assim, de concepção. São caças para finalidades diferentes, mas a concepção seria praticamente a mesma. E pegar um F-35, que ele vem de um projeto totalmente novo, assim como foi o projeto do F-4, né? O F-4 ele também foi empregado nas três forças, né? E desempenhou muito bem o seu papel, mas muito depois da sua concepção. Tanto é que nas primeiras versões do F-4, ele era chamado de ônibus de asas, porque ele tinha vários problemas, mas isso se foi corrigido com o tempo. A questão do F-35 gira bem em torno disso, da sua finalidade. Exemplo, a mesma unidade que vai fazer apoio terrestre vai ser a mesma unidade que vai, digamos assim, estar preparada para um dogfight? Será? Ou tem outro apoio? Que tipo de finalidade? Vai uma aeronave só? Vai mais de uma? Porque assim, o que a gente tem do projeto específico seria que a superioridade aérea é do F-22. O conceito do F-35 é um pouco mais modesto. Então digamos assim, que a questão da superioridade aérea dele é um pouco inferior à do F-22. E este já foi o projeto dele, ele foi feito para ser assim. Mas foi parado exatamente para dar lugar ao F-35, né? Ele não está diretamente ligado à superioridade aérea, mas o F-22 parou de ser fabricado por causa do projeto do F-35. Então a gente tem que entender que podemos ter, em determinado momento, o F-35 tentando fazer o papel de superioridade aérea, que hoje é feito pelo F-15 Eagle, e que é um parte feito pelo F-22, ele pode acabar tendo que fazer esse papel também em algum momento num conflito de maior monta. Nesse caso, nesse cenário de batalha, é que a gente fica perguntando quem é que vai estar no ar, né? Porque se você manda um caça como o F-35 para um dogfight, por exemplo, e o dogfight estabelecido pelo F-35 vai ser apenas com essa, apenas não, principalmente com a capacidade BVR, que é o de disparar mísseis fora do alcance visual, esse mesmo caça que vai baixar de altitude e dar apoio cerrado às tropas, ele vai ser armado como? E tem uma outra coisa, presidente, que eu queria chamar a atenção, que é verdade, o F-4 Phantom, quando foi criado e depois foi adotado paulatinamente pelas outras forças, mas ele estava num cenário de tecnologia muito diferente. É claro que as exigências tecnológicas daquela época eram talvez um pouco menores. As de hoje são muito, muito, muito mais complexas. Haja vista, você pode ver que os americanos já estão pensando no futuro sucessor do F-35 e tem umas coisas que são de ficção científica. Então, esse caça que vai conseguir, esse avião que vai conseguir envelopar todas essas missões, será que ele consegue isso? Se a gente olhar a questão da capacidade de armas dele, são 8 toneladas que ele pode carregar de armas. Como que? Vamos visualizar isso. Uma unidade está numa missão que vai pairar no ar e vai dar apoio terrestre, e de repente, com 8 toneladas de armamento, dependendo do que ela utiliza ali ou não, ela pode retomar uma ação para dogfight. Se a gente pegar e pensar no modo convencional, não é possível fazer uma coisa dessa. Você não pega hoje, por exemplo, o que seja, é claro que os armamentos são diferentes, mas você pega um A-10, o A-10 ele vai fazer aquela missão específica, é aquilo, não tem como ele trabalhar com aquilo. Você pega um F-18, é aquilo. Então, assim, a questão da preparação dele, será que ele realmente está preparado com um SU-35 ou um MiG-29? A gente não tem como trabalhar, por exemplo, em cima dessa hipótese, com certeza, porque o caça ainda não foi para uma missão. Então, isso, assim, isso faz parte um pouco até da pergunta do Mac, porque realmente, a hora que ele tiver, independente de onde ele esteja, tá, qual força ele esteja operando, a hora que ele tiver configurado para aquele tipo de ação, para aquele tipo de, seja de dogfight, ou seja de suporte ao solo, ou seja de superioridade aérea, ele dificilmente vai conseguir fazer qualquer outro tipo de ação. Né? Não adianta você equipar ele todo como superioridade aérea, dificilmente ele vai conseguir dar apoio ao solo e vice-versa. Tá? Então, no fim das contas, você realmente está trocando 3 aviões por 1. Né? Você realmente. Sim, claro. Você não tem muito o que fazer. Entendeu? Ele realmente. O que as pessoas precisam talvez parar de imaginar é que ele vai fazer tudo ao mesmo tempo agora. E ele não está sendo projetado para fazer tudo ao mesmo tempo agora. Ele está sendo projetado para ter flexibilidade. Né? Ou seja, dentro da mesma carcaça, você consegue 3 aviões diferentes. Sim, é aquela coisa. Ele anda, ele nada, ele voa. E não faz especialmente bem nenhuma das 3. Mas dentro do que se vê para um futuro, eu acho um caça fantástico. Se você vê o nível de desenvolvimento hoje, que ainda estão o PAC-TA russo, ou então a série J dos chineses, os americanos estão assim, não sei, acho que uns 30 anos na frente em matéria de tecnologia. Se você tem um conceito furtivo do próprio F-22, F-35, ou até a gente pode ir até o F-117, o mesmo conceito, se você pegar e afrontar com, digamos assim, quem vem contra a OTAN, que seria Rússia e tudo mais, eles não têm radar ainda, um radar que eles possam fazer assim, com certeza nós captamos isso. E existem muitos rumores. Ah, estamos desenvolvendo isso, desenvolvendo aquilo. Então, a primeira proposta... A Rússia vive de rumor só. Vive de rumor e de PAC FA pegando fogo, né? É. Então, tem tudo isso. Então, assim, para essa primeira proposta, ele atende. Qual que era a proposta inicial também? Ele ter uma economia em relação a custo de hora voo. Daí vem aquela questão, mas a hora voo dele é muito mais cara que um F-15, que um F-16, que um F-18, um A-10, que um A-10 é muito barato. Porém, a proposta dele seria colocar quantas aeronaves no ar que possam fazer o que essas aeronaves fazem hoje. Nesse caso, digamos, ele está em superioridade aérea, e se ele é superioridade aérea, ele tem capacidade de ser, digamos, uma unidade melhor que dois F-15 no ar? Ou, por exemplo, ele pode fazer uma ação terrestre? Nesse caso, se a gente for fazer uma ação de apoio terrestre entre o A-10 e o F-35, se for ver por custo, não compensa. Certo? Mas, a proposta dele realmente ter essa capacidade de fazer uma missão terrestre e subir para dar apoio num dogfight, por exemplo, então ele está dentro da proposta dele. A gente só vai ter certeza disso a hora que ele estiver no ar e que a gente poder ver a capacidade real de operação dele. No mais, eu acho assim que se fosse o caso de fazer, então, as duas coisas, botasse um AC-130 no ar para fazer apoio terrestre e bota ele para proteger o AC-130. Aqui, se me permite, eu fiquei assim, quando o Churchill colocou, né, a questão de ter três funções e não fazer nenhuma bem, a grande preocupação, né, deve ter com todo e qualquer equipamento militar, né, porque assim, quer se economizar, pela tua fala, presidente, eles buscam uma economia, mas aí também vem assim, vai atender realmente a necessidade? Tira-se determinados aviões de fabricação, tira eles de combate e coloca outro que de repente não vai suprir. Será que isso não diminui o poder de fogo americano? Se não, deixaria frágil, na verdade? É que a gente tem que ver também pelo seguinte. A concepção de um F-15 hoje é de conhecimento de quantos países? A concepção de um F-16 é de conhecimento de quantos países? Quantos F-16, F-15 ficaram na mão dos iranianos, dos russos, da União Soviética, para a concepção? E o que acontece? Se essas aeronaves possuem fraquezas hoje, com certeza, quem tem essas e fez testes exaustivos nessas aeronaves, com certeza também conhece, assim como os americanos. E o que a gente tem hoje? Nós temos uma tecnologia nova que, como toda tecnologia nova, apresenta seus problemas, e nós temos várias outras nações correndo atrás às cegas. A mais perto que pode chegar no projeto, que também apresentou um ou outro ali, foi a China. De resto, nenhuma outra. Então, assim, lembrando sempre que a China tem problemas graves com a concepção dos motores, né? Com os motores. Inclusive, eles correm muito atrás das tecnologias russas em relação ao motor e tudo mais. Então a gente tem não só essa questão de armamento, de custo hora voo, substituição de máquinas, mas também substituição de tecnologia. Foi quando a Rússia própria colocou os seus MiGs no ar a jato, enquanto na Guerra da Coreia os Estados Unidos estavam operando avião com hélice, turbo-hélice ainda. Então, assim, superou e depois veio o Sabre, que massacrou qualquer dado que a gente tenha hoje em relação ao combate aéreo na Coreia. São tecnologias sobrepostas que são necessárias para quê? Por causa da superioridade aérea. É uma coisa necessária. Eu acho que é uma coisa natural, inclusive. Ô, presidente, eu posso pensar, então, que esse conceito inicial do F-35, até como degrau, para os próximos desenvolvimentos de caça de sexta geração, ele quebra um pouco dos parâmetros da aviação convencional, assim como as unidades de operações especiais de chão vem fazendo desde a metade da década de 90? Sim, você pode trabalhar nessa hipótese também. Se a gente pegar a questão da própria aviônica atual, ele quebra já o seu paradigma aí, né, digamos, sendo multifunção. Tá? Então, e do jeito que ele tem a proposta para trabalhar. Ele trabalha em três forças, ele levanta em qualquer lugar, ele pousa em qualquer lugar, que é uma coisa que a gente tem... Quantas aeronaves fazem isso hoje? Nós temos que ver isso. Quais delas têm o poder de fogo que eles têm, que o F-35 tem? Então, nós temos essa questão de... ele é capaz de mudar de objetivo de missão, a gente tem que ver a questão das toneladas, se ele realmente pode encarar um Su-35, um MiG-29, mas para a proposta dele, existem todas as outras aeronaves que são no mínimo 20 anos mais antigas que ele. Então, dentro dessa aviônica, ele quebra conceitos, ele renova tecnologias e pode ser muito bem empregado, digamos assim, nesses apoios terrestres, apesar de que a gente tem que tirar essa questão de prova em relação à capacidade dele. Acho que a capacidade dele fica um pouco obscura nessa questão. A Lockheed Martin não disponibilizou dados técnicos sobre isso, né? Então a gente só vai descobrir nessa questão quando ele tiver operacional 100%. Eu imagino que talvez daqui a 15, 20 anos a gente esteja falando das maravilhas do F-35, né? Eu acho muito mais provável do que falar de fracassos. Mas é um assunto muito legal, a gente pode depois retomar isso num outro podcast. Do meu ponto de vista, o F-35 ele tem os problemas dele exatamente por ser um caça além do seu tempo. Vamos ver, porque russos e chineses e japoneses estão bem atrás. Até essa questão do custo, se a gente for levantar o custo em dólar dele, ele está custando hoje em torno de milhões. Né? Vamos converter isso em reais. Em reais ele custa hoje 316 bilhões de reais. 4 milhões. Mas se a gente for converter isso em dólares, né? O Eurofighter está em torno de 100 milhões hoje, tá? Para comprar uma unidade. Ou seja, ele é um caça mais caro que o F-35, se a gente colocar na ponta do lápis. E isso, às vezes, é ignorado por especialista aéreo. Os caras falam assim, mas qual é a proposta dele? Lembrando que o Eurofighter não é um caça multifunção. Né? O PAC é 70 milhões. Também não vai fazer... essas multifunções, né, digamos assim, a bater de frente com a tecnologia do F-35 em relação ao que ele pode oferecer fora a furtividade, né? Ele é mais um flanker furtivo. O PAC-F é hoje um flanker furtivo. Então, o custo-benefício em relação ao F-35 ele é altíssimo. A própria Itália fez um levantamento que em 2011, se ela tivesse operado com o F-35 na Líbia, ela teria uma economia de 100 milhões de euros. Então, essa questão do custo, ela é relativa. Ela é bem relativa, né, nesse ponto. Quem gosta de falar sobre isso é o pessoal que puxa saco da Rússia, do Putin, mas não dão um dólar para pagar a lend-lease desses vagabundos lá. Essa questão da Itália aí é muito, muito interessante. Muito interessante. Colocar na ponta do lápis deve ser isso aí mesmo. Muito interessante isso. Maravilha, gente. Só para terminar aqui. Para finalizar. A gente estava falando em relação a caças de sexta geração. A Rússia já vem fazendo propaganda de que o próprio PAC-FA ele pode ser colocado como um caça de sexta geração. E a gente já sabe que ele não é. E já vem pessoas falando que o Gripen NG é caça de sexta geração. Só queria deixar essa observação para vocês aí. O Brasil sai na frente da tecnologia e até americano. Isso dos russos chama-se Maskirovka. Isso é mentira. Maskirovka. Não, esse de sexta geração, para o ouvinte ter uma ideia, é um caça de sexta geração. Supõe-se que tenha, inclusive, a função de se auto-regenerar. tá? Então nós estamos falando de um caça que pode curar suas feridas, né? Os seus impactos, os seus problemas em voo. Então, usando materiais inteligentes, isso aí é sensacional. É sensacional, mas mesmo os Estados Unidos, que estão na frente dessa pesquisa, ainda estão muito longe disso. Quanto mais russos e chineses que estão nem chegaram na quinta geração ainda. Os Estados Unidos já têm aeronaves de quinta geração, furtivas, como o F-22, operacionais, prontas para combate. O próprio F-35, ele já é combat ready, tá? Ele só não foi colocado ainda em combate efetivamente, mas ele já é combat ready. Aeronaves furtivas, nós temos o B-2, temos o F-117. O F-117 foi só um sortudo que estava cagando no meio do mato com uma RPG lá e conseguiu pegar o avião. Fora isso, não tem radar, não tem tecnologia. Não, agora, não tem mesmo. Só para finalizar mesmo, você vê que coisa? Só uma força aérea como a dos Estados Unidos é capaz de aposentar um F-117. Por favor, né? Olha o tamanho, olha o poder. Ah, para. E vem russo falar que tá com caça de sexta geração. Me ajuda isso. Bora lá, paga Lend-Lease, seus vagabundos. Ai, maravilha, excelente, excelente nosso debate. Eu vou fazer um jabazinho rápido aqui. Eu vou fazer um jabá da Caractere Revisões, que é da nossa amiga Suzane Madruga. Ela que faz, ela tem uma empresa que faz revisão ortográfica, gramatical, adequação lexical de textos não acadêmicos, de livros, texto de publicidade, da consultoria linguística, faz sugestões no texto, né, para permitir clareza de ideias, faz acompanhamento virtual. Então, ela faz um trabalho maravilhoso. Ela é mestre em educação pela Universidade de Santa Catarina. Então, se você precisa aí fazer, melhorar o seu TCC, melhorar os seus textos da universidade, você que está aí fazendo pós-graduação, mestrado, dá um pulinho lá no Facebook, facebook.com/caracterirevisões, conversa com a Suzane, que ela vai te atender, e eu tenho certeza que o seu trabalho vai ficar muito melhor. Certinho? Muito bem, senhores. O segundo bloco nosso, ele vai falar um pouco lá de trás da história, começando na Segunda Guerra Mundial, com o início da Segunda Guerra Mundial Europeia, né? Alguns historiadores dizem que a Segunda Guerra Mundial começou, na verdade, lá atrás, em 1935, com a invasão japonesa à China. Mas, né, basicamente, a gente fala de Segunda Guerra Mundial a partir da invasão alemã da Polônia, em 1º de setembro de 1939. A Alemanha que, após a subida de Hitler ao poder, após a morte do Hindenburg em 1934, ele que se tornou um chanceler, chefão da porra toda, todo poderoso, e começou a reanexar antigos territórios alemães, né, reanexou a Áustria, né, Alsácia-Lorena, ele foi pegando tudo que ele podia, e isso acabou finalizando com a invasão da Polônia, já que ele tinha pretensões de atacar a União Soviética. Isso estava escrito no Mein Kampf. O Mein Kampf já dizia tudo o que ele queria fazer. Estava todo mundo sabendo, e todo mundo falou: oh, que surpresa, ele invadiu. Exatamente. Quem não leu na época é porque é chato mesmo, mas estava lá escrito. Estava lá escrito. É chato pra cacete esse livro, Mein Kampf, puta merda. O jornal Meia Hora já estava avisando que os caras iam invadir também. Ninguém escutou. E aí, isso veio acontecendo, né? E eles foram... A Alemanha foi conquistando territórios, né? Expandindo a Alemanha, Renânia, Áustria, os Sudetos, depois o resto da Tchecoslováquia, né? Com aquela coisa ridícula de Munique, dos acordos de Munique com o Chamberlain, o Daladier e o Hitler, né? Paz em nosso tempo. E foi me engana que eu gosto dos infernos. E ocorreu que durante esse período da anexação dos Sudetos até setembro de 1939, nós tivemos aí negociações dos soviéticos e também das potências aliadas, franceses e ingleses, tentando fechar um pacto com os russos, né? Porque para Hitler o pacto com os russos era muito importante para que ele pudesse saber que ele não seria incomodado ao invadir a Polônia, né? E não seria incomodado depois ao se virar contra a França e a Grã-Bretanha. E aí uma dúvida que eu tenho, né? Ou seja, será que o pacto não ocorrendo, né, o pacto Molotov-Ribbentrop não ocorrendo, a gente teria uma Segunda Guerra Mundial mais tardia, ou será que Hitler ia partir para o pau mesmo e foda-se todo mundo? Tudo que a gente vê, tudo que a gente lê, uma coisa fica muito clara. No primeiro momento, quando o Hitler invade a Polônia, eles não estavam totalmente preparados para entrar nessa Segunda Guerra Mundial. Portanto que o pacto foi de extrema importância, e para ver que até a própria União Soviética, ela retarda basicamente em 17 dias o cumprimento desse pacto, porque também não estava com a força total, até porque ela tinha também problemas para serem resolvidos lá no sul da Ásia, né, em relação à China, enfim. O Japão estava por lá, rodeando, e ela tinha os problemas dela já. E ela, portanto, que tanto a Alemanha quanto a União Soviética, eles ficaram meio assim, porque a invasão da Polônia, ela chegou a ser retardada uma vez, né? Por volta de meados de agosto, havia já um plano para invadir. Inclusive, parece que tinham três divisões já em movimento, e que, segundo alguns textos, fala que eles foram até segurados pela gola para que retardassem, né, o ataque. O pacto que deu a carta branca ao Hitler para fazer a invasão da Polônia foi o pacto de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética, né, o famoso pacto Molotov-Ribbentrop, que é o nome dos dois ministros do exterior, tanto da União Soviética quanto da Alemanha. E esse pacto, ele tinha uma cláusula secreta, né? Ele tinha a cláusula secreta onde ele dividia as esferas de influência na Europa Oriental, né? Eu tenho no site do CG, lá no Projeto Atena, nós temos a tradução para o português do Pacto Molotov-Ribbentrop, desse acordo, e é muito interessante o que diz esse protocolo secreto adicional que eles tinham, né? Uma das coisas que eles falam é o seguinte: no momento de um rearranjo político nas áreas pertencentes aos Estados Bálticos, Finlândia, Estônia, Lituânia e Letônia, e a nordeste da fronteira lituana, devem representar a fronteira das esferas de influência entre a Alemanha e a União Soviética. Nesta reunião, os interesses da Lituânia na área de Vilna são reconhecidos por ambas as partes. Eles estavam fatiando todo mundo. Uhum. Eles estavam absolutamente fatiando todo mundo. Exato. Eu queria só voltar um pouquinho nessa questão primeira, a respeito de se Hitler pararia ou não. Hitler era um jogador. Ele era um jogador. E como bom jogador que ele era, ele blefava. Ele blefava. Ele realmente queria a guerra, porque ele sabia que os grandes planos que ele tinha para a Alemanha só poderiam se concretizar uma vez que ele destruísse os lugares pelos quais ele imaginava construir a grande Alemanha, e um deles era a Polônia. Então, se Danzig tivesse sido dada a Hitler, não tenho a menor dúvida de que ele arranjaria uma outra coisa. E de concessão em concessão, ele dominaria tudo. Não, e as potências aliadas foram de uma covardia, assim, impressionante. A gente entende toda a questão do pacifismo que existia naquele momento, né? Então, é verdade. Uma coisa que o Smith colocou, e que é verdade, porque é só olhar o retrocesso, né? E tudo que ele foi, ele teve a anexação da Áustria, e para ele não foi suficiente. Ele teve a invasão dos Sudetos, e para ele não foi suficiente. Ele remilitarizou a Renânia, e também não foi suficiente. Então, assim, na verdade, é o que o Smith falou, ele era um jogador, ele não ia parar. Só que eu não acredito que se ele fosse colocar uma guerra dos moldes que foi a Primeira Guerra Mundial, que ele conseguiria avançar. O que deu assim, força para ele foi a maneira, foi as táticas de guerra empregadas no primeiro momento. Ele não deu uma espécie de reação, né, para os seus adversários no primeiro momento, porque ele chegava então, assim, era muito rápido, né? Aí é que está a grande vantagem da Alemanha. A Alemanha estava pensando, desde o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava pensando na Segunda. E ela sabia que a Segunda não poderia se dar com a Primeira. Não tinha como. O brilhantismo, entre aspas, e eu coloco sempre muitas aspas quando eu falo de Hitler, e sobretudo quando eu teço um elogio, foi esse. Foi ele ficar à frente. Então as divisões blindadas, por exemplo, que ele cria, e que já eram conhecidas por franceses, americanos e ingleses, não foi moldada como ele moldou. Tanto é que na invasão da França, os tanques panzers alemães eram inferiores aos franceses. Mas ainda só voltando um pouquinho nessa questão que o Bull colocou, da covardia das potências, realmente elas foram. Mas se a gente pega o momento da época, essa covardia, numa visão retrospectiva, ela fica muito evidente. Mas naquele momento, a gente pega uma França dessangrada, uma Inglaterra que não queria, que estava também mortificada. A única pessoa na Inglaterra, eu acho que a única pessoa, na verdade, na Europa que conseguia compreender quem era Hitler e quem era Stalin era Churchill. E ele foi tido como o quê? Belicista, maníaco, doido, mas era o único cara que compreendia. Ele sabia o que estava acontecendo. E o Hitler era tanto um jogador, e ele sabia com quem que ele estava jogando, que ele tinha certeza, eu não sei por que meios, que os franceses não investiriam contra os alemães. As divisões alemãs que estavam na fronteira da França quando da invasão da Polônia poderiam facilmente ser vencidas. Mas aí entra o espírito de Maginot e a Polônia cai porque os franceses não conseguem avançar mais do que 2 passos em território alemão. Eles chegaram a avançar 7 quilômetros, né? Tá. Eles avançaram 7 quilômetros, como, ficaram como olhando, diz o Raymond, deu medinho e voltaram. Como eu, diz o Raymond agora, Cartier... Quando tem condição física, faço mais. Pois é, o Raymond Cartier, o Raymond Cartier, que é um baita do autor, ele diz assim, a invasão dos franceses, ela não foi tardia, ela foi dramaticamente tardia. Né? Não dava mais, não tinha mais condições de poupar a Polônia, de fazer a Polônia se erguer. E depois vem aquela traição brutal dos russos, né, que é uma coisa absurda. É, os russos, né, lembrando que os alemães invadiram em 1º de setembro e os russos invadiram no dia 17, né, cumprindo a cláusula. Né? Os russos também deram aquela esperadinha, vamos ver o que vai acontecer. Os poloneses também. Então, os poloneses cantaram de galo o tempo inteiro. Né? Sim. A gente tem que lembrar que os poloneses disseram que acabavam com as forças alemãs em 1 semana. Então eles também cantaram de galo, mas não tinham a mínima condição. E também lembrando, né, Bom? E também lembrando que quando o exército alemão tomou o restante da Tchecoslováquia, o território de Teschen ficou com os poloneses. Os poloneses também tiraram um naquinho de carne ali daquela regiãozinha tumultuada, né, por Hitler. Mas o grande problema da Polônia, como dos outros países, foi enxergar a Alemanha de uma forma que ela terminou a Primeira Guerra Mundial. Mas eles não enxergaram a questão, a tática da Blitzkrieg, a maneira com que foi empregada, ela surpreendeu todo mundo. Tanto que a Blitzkrieg ela vai tendo os seus efeitos ainda, mantém os seus efeitos até praticamente 1942. Daí para lá a coisa começa a virar, mas até 1942, até que os outros países que estavam em guerra entenderam esse método alemão de combater, o negócio, a Alemanha fez a festa pela Europa. Sim, é verdade. Mas não é muito não queremos guerra e não sei o quê, e começa a puxar e vai, não vai, e acaba. Se alguém realmente chega e encara de frente a Alemanha na primeira semana, não tinha blitz. Eu tenho as minhas dúvidas, porque eles já estavam se preparando para isso. Eles não tinham talvez assim todo o armamento, tudo aquilo que eles precisavam para a guerra. Foi o que foi sendo, na verdade, construído, né, fabricado durante a própria Segunda Guerra. Mas assim, a forma com que eles atacaram, de tudo que você vê, eles atacaram primeiro a Polônia, depois para onde eles se viravam, eles obtinham sucesso, porque a maneira deles eles não davam essa chance de vir de frente, porque quando eles vinham de frente, eles flanqueavam os exércitos, e daí a pouco o exército estava atacando eles, se via cercado e todo desmobilizado, ficava desbaratado. Então, eu tenho minhas dúvidas a esse respeito. Né? Mas você vê, Woods, que essa é uma questão também de impacto psicológico, porque os próprios poloneses fizeram alguns pontos de resistência muito importantes. O próprio cerco de Bzura, que foi empreendido pelos alemães contra os poloneses conseguiram segurar algumas forças importantes dos alemães. Importantes. Na França, e a gente vai ter um podcast sobre a França, na França, De Gaulle mostrou para todo mundo como é que se atacava o flanco das forças blindadas alemãs. Rommel ficou duas vezes, pelo menos, em dois momentos, pelo menos, em saias justas por ali. Mas a violência e a forma como a Alemanha iniciou a Segunda Guerra Mundial teve um impacto psicológico profundo, porque, sobretudo os franceses, mais até do que os ingleses, estavam realmente acostumados às guerras de trincheira. Você chega e ocupa a trincheira, tanto é que eles se estabeleceram atrás da Maginot. E os poloneses não tinham a menor condição. E eles eram, inclusive, supervalorizados, superavaliados pelos Estados-Maiores Ocidentais, que achavam que eles iam aguentar um mês de combate com os alemães. Em 15 dias, Schmidt estava entrando em Varsóvia. Os ocidentais talvez estavam se lembrando dos combates de 1920, né, entre poloneses e russos. E ali, naquele momento, os poloneses realmente operaram um milagre para conseguir expulsar os russos. Mas essa questão das forças aliadas serem covardes, a gente não pode esquecer, se não me engano, me corrijam se eu estiver errado, mas a Renânia, quando foi reocupada pela Alemanha, foi feita com tropas sem munição, com aviões sem munição. Então, Hitler blefava e sabia que França e Grã-Bretanha iam peidar. Hitler esteve no fronte ocidental. Todo mundo sabe disso. Ele viu os horrores da guerra. Ele viu. Ele sofreu. Ele sofreu um ataque de gases. E não foram intestinais, né? Foram gases. Ele sofreu isso, né? Então, ao saber disso, ele sabia que do outro lado da fronteira também havia muito medo. Só que ele era o quê? Ele era atrevido. Ele era um jogador. Ele realmente era um grande jogador, blefador. Você invadir, você reocupar o país sem munição, com os aviões desmunicados, o próprio início da Segunda Guerra Mundial mostra isso. A Luftwaffe não estava pronta. Os soldados alemães que combateram na Polônia tiveram um volume de baixas maior do que o que tiveram na França. Sim. Né? O próprio conceito do Blitzkrieg foi de uma ousadia tremenda, porque, inclusive, nos exercícios que os alemães fizeram, inclusive feitos na Rússia, tempos antes, não havia toda a certeza de que eles poderiam se desenvolver como se desenvolveram, mas o impulso dado por aquele maníaco é que fez acontecer as coisas. Mas a questão também da covardia também de Inglaterra e França também, eu creio que se dá também pela própria maneira que eles foi colocado imposto aos alemães o Tratado de Versalhes. Talvez uma tentativa, né, de apaziguar o Hitler, deixando ele um pouco mais à vontade para desfazer certos pontos do tratado, que foi talvez muito rígido, muito duro em relação ao Hitler. Então eles foram deixando a coisa acontecer. Mas aí a coisa tomou uma proporção assim, já viu quando você vai soprando uma bola e você não vai medindo e daqui a pouco aquele negócio explode na tua cara? Foi mais ou menos o que aconteceu. Mas nesse caso, até em França. Nesse caso, é que entra de novo Churchill. Desde o princípio, foi o único cara que falou: não se brinca com Hitler, não se apazigua com esse cara, ele não é isso, ele joga. Porque Churchill também era um jogador. Também. É? Eles estavam com cartas diferentes, mas jogando um jogo muito parecido. Sim. O que acontece quando Churchill assume o poder em 1940, depois do fracasso da campanha da Noruega? Quem é que fica borrando nas calças? Goering. A primeira coisa que ele fala: agora nós temos um inimigo. Quando Churchill assume, agora começou a guerra. Porque o cara conhecia. O cara conhecia. Enquanto todo mundo estava apaziguando, e Churchill também passou pela guerra, pela Primeira Guerra, inclusive combatendo, se não me engano, em Ostend. Mesmo assim, apesar disso, ele sabia que ele estava lidando com um maníaco, com um doido. Né? E uma hora a gente precisa falar a respeito desta ocupação alemã na Polônia, que foi absolutamente horrorosa sob qualquer ponto de vista. Foi, exatamente. É, lembrando até aqui só um adendo aí, que as tropas alemãs, inclusive Hitler, já estava fazendo algumas experiências lá na Guerra Civil Espanhola. Perfeitamente. Então, já estava envolvido, já planejando tudo isso já muito antes. Pelo menos, no mínimo, as técnicas da Blitzkrieg, né? Porque Volkmann, quando vai para lá com a Legião Condor, né, com nomes que mais tarde seriam conhecidos na Segunda Guerra Mundial, como Galland, como Milders, Hartmann não sei se estava, mas Galland e Milders estavam, quando chega lá e eles desenvolvem todas aquelas técnicas de bombardeio que eles têm, isso fica muito evidente, que aquilo foi um campo de provas e que seria realmente colocado a cabo para destruir as democracias ocidentais. E também, assim, foi uma maneira de fechar os olhos para isso tudo, né? Porque a gente vai vendo isso acontecendo desde de 36 e todo mundo praticamente fica cego para isso. É. E o Hitler é interessante, né? Porque ele, o tempo todo, você percebe que ele vai se preparando, ele vai passo a passo moldando, tanto que quando o negócio acontece de fato, tá todo mundo meio assim, meio atordoado. Pode ver que os avanços dele pela Europa é de tal proporção, né, que as forças aliadas, elas tiveram extrema dificuldade em fazer ele recuar, em tomar posições que pudessem lançar um contra-ataque, né, posterior. Sim, exatamente. E aí é que entra, como eu falei agora há pouco, homens de alguma imaginação que sabiam que a natureza da guerra havia mudado. Entre eles, De Gaulle. Não gosto de De Gaulle. Não gosto. Acho uma prima dona. Acho mesmo. E o Roosevelt estava certo quando dizia isso. Era um saco lidar com aquele cara. Mas em campo, ele foi o único a mostrar claramente que seria possível, sim, frear as pontas de lança blindadas dos alemães. Mas, de qualquer forma, foi um impacto psicológico tremendo. O Scheer fala muito disso em Ascensão e Queda do Terceiro Reich. Desse impacto psicológico que acontece muito antes. Ele toma, inclusive, desde Napoleão. Desde Napoleão. É um exercício de história muito interessante, que culminou naquele desastre lá e cuja primeira vítima foi a Polônia de uma forma abjeta, abjeta. Eu sempre digo isso. Invadir um país, a Alemanha não teria feito nada diferente do que qualquer outro país em qualquer outra história. Mas invadir e fazer o que ela fez é de um... não tem nome. Smith, e agora um detalhe importante, né, com relação à Blitzkrieg, são assim, ela, você vê que ela vem dotada de três elementos que são assim... bastante essenciais e que foram, creio, primordial para o sucesso. Primeiro, o efeito surpresa. A maneira com que acontecia. A rapidez de manobra, porque, igual você falou, né, a questão de ainda estar com a mente lá entre 1914 e 1918, na guerra de trincheiras, naquilo muito parado. Então, há uma rapidez de manobra que acontece na Segunda Guerra Mundial. É uma inovação. E a brutalidade do ataque. Brutalidade, né? Exatamente. E com isso também, assim, ela cumpre os principais objetivos, né, que era desmoralizar o inimigo, né, desorganizar as forças e paralisar o centro de controle. Pode ver que são três pontos que são fundamentais para segurar um ataque, para revirar, vamos dizer assim, para contra-atacar, né? E a Blitzkrieg, ela cumpre bem essa finalidade nesse momento da guerra. E eu creio assim que foi aí que entra o grande problema da Polônia ter conseguido segurar. E eu tenho também as minhas dúvidas com relação assim, se a forma que a Polônia colocou as tropas, os posicionamentos, se estavam nos lugares certos. Isso, bem lembrado. Exatamente. Porque primeiro que é aquilo, né? Ele desdobra exércitos por ali E não são exércitos, eram divisões, né? Sim, divisões. É? E sacrifica a capital ou as principais cidades em nome de tentar defender todo o território. A bem da Polônia, se a gente lançar uma dúvida, a gente vai pensar o seguinte: a Polônia, como qualquer estado maior ocidental, não imaginava o que era uma Blitzkrieg. Talvez ela imaginasse realmente que conseguisse segurar, mas o plano precisa ser flexível. Uma vez que não deu, recua, amigão. Recua e vai defender as principais cidades. Mas eles insistiram. Basicamente, então, tinha duas opções táticas, né? Ou colocar todo mundo na fronteira, mesmo enfraquecendo todo o perímetro. E isso, imaginando que a Rússia não ia fazer nada pela retaguarda. Sem dúvida. Ou então sem fazer dúvida. Linhas de defesa e já programar essa troca de espaço por tempo. Aí eu estou pensando em tática de cavalaria. Então, mas a opção foi jogar também todo mundo na fronteira. Não sei se na prática mudaria muito o cenário, mas são opções de campo. O voto poderia segurar, de repente, quem sabe poderia ter uma chance de segurar para reforço, alguma coisa, apesar de que as nações aliadas, aí, além de demorar 2 dias para tomar uma atitude, também deixaram a Deus dará. Mas quem sabe uma esperança, um fio de esperança que alguém viesse ajudar. Né? Então, difícil. Mas uma situação também seria interessante também, talvez colocar as tropas posicionadas no rio Vístula também, usando o próprio rio como uma defesa, como uma forma de curar. Porque você colocaria as tropas alemãs em pontos específicos de travessia, né? Seria uma maneira de conter o ataque, né? Usaria uma barreira natural. O duro que a Polônia, ela tinha perdido completamente o controle do espaço aéreo, né? Você pode até tentar fazer isso, mas o estrago que os Stukas fizeram nas defesas polonesas foi muito grande. Exatamente. Eu acho que talvez se recolher e tentar defender pontos estratégicos teria sido muito melhor do que desdobrar. A Polônia desdobrou tudo que tinha, né? Não sobrou reserva. Exato. Né? Não sobrou reserva. Não teve reserva. E as reservas e as poucas que existiam tiveram que ser quase que imediatamente empregadas quando os russos fizeram aquela baita sacanagem de atacar a leste, né? Mas não dava para defender todo o território. A gente fala hoje aqui, sentado nas nossas gloriosas poltronas. Sim. Mas o comandante, o general que comandava, Ryde Smigley, olha que nome lindo, o general que comandava as tropas, pelo menos era o comandante em chefe, ele tinha obrigação, como profissional, de imaginar isso. Ele tinha informações sobre o exército alemão. Ele sabia que o exército alemão estava se fortalecendo e ele teve a experiência disso na Primeira Guerra Mundial. O ethos do exército alemão da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, em termos de combatividade, permaneceu. Ele sabia que era um exército muito poderoso, ainda que reformado. Defender todo o perímetro da fronteira polonesa diante de um exército que não era de todo mecanizado, mas era muito, muito móvel, foi terrível para a Polônia. Talvez se ela tivesse recuado e defendido Varsóvia, Cracóvia, talvez ela ia ser derrotada, ponto. Mas ele ia cobrar um tributo muito maior que os 10 mil soldados mortos que os alemães perderam. A gente precisa fechar, que o nosso tempo está acabando. As discussões todas de Segunda Guerra são muito interessantes. E como a gente estava conversando fora da gravação, a gente vai ficar 18 horas aqui falando desses assuntos, e é por isso que a gente tem os... Só pra complementar, rapidinho. Fala, cadeirante. A Força Aérea Alemã chegou a colocar 1.538 aeronaves na Polônia contra 53 no total que a Polônia tinha. É muita diferença, excelente, né? A coisa é muito grande. Não existe força demais ou munição demais em combate. Never. Mas uma coisa que eu queria só deixar ressaltar aqui, o Smith e o presidente colocaram, né, a questão da fronteira. O livro do autor chamado Norman Davis, chama Europa na Guerra, ele coloca uma situação interessante, que um dado aqui, o alto comando polonês, ele havia planejado defender as fronteiras, mas que houve um pedido aliado para atrasar a mobilização, para evitar provocar mais ainda o acesso de ira militar. Um detalhe interessante, né, que às vezes que escapa, né, assim, aos nossos olhos, né, como curioso do assunto, né, e que é interessante porque a ideia aqui era, o resultado é que as forças polonesas não alcançaram com isso, com esses dois dias, pontos importantes, pontos chaves decisivos, ou seja, quando a Alemanha, ela entra, a Polônia está assim, com dois dias de atraso em relação a um monte de coisa, porque estava esperando comunicação. E se você olhar, nós não tínhamos lá naquele momento uma comunicação em tempo real, da maneira, dos modos que nós temos hoje, né? Sim, exatamente. Muito bem, é muito bom discutir. A gente costuma passar dias falando, discutindo guerra no encontro nacional e nos encontros regionais, mas a gente está com pouco tempo agora. Eu queria pedir para o MEC dar a sugestão de livros desse CGCast número 2. Vamos lá, MEC. Positivo. Primeiramente, eu vou pedir para o Wood passar para a gente depois a indicação desse livro, para a gente colocar junto com essas indicações de hoje. Maravilha. Então, livro que eu, pelo menos, não conheço, mas daí passa, a gente coloca no site junto ali. Vale a pena. Sobre o assunto de invasão da Polônia, dois livros interessantes, ambos em inglês. The Polish Campaign, 1939, da Hypocrine Books, livro de 91, com 198 páginas. Bem detalhadinho, bem didático, bem ilustrado. Ele desconstrói alguns mitos de propaganda, que não deu tempo de a gente falar, que uma coisa foi o impacto da ação direta alemã. Outra coisa foi todo o trabalho de propaganda e informação feito em cima disso para atingir outros frontes. Né? Como que essa informação chega para outros lugares. Segundo livro, Poland, 1939, da Osprey. Livro de 2002, com 96 páginas. Mais ilustrado, mais didático, curtinho. Interessante diz que esses dois livros são do mesmo autor, de Steven Zaloga. Ele é pesquisador, historiador, pesquisa, entre outras coisas, ele dá uma ênfase bem interessante para blindados. E ele é correspondente especial da James Intelligence Review, entre outras publicações. Então, ele tem um retrospecto interessante. Isso, dá para ir nessas fontes tranquilamente. Em português, citado pelo Smith, Ascensão e Queda do Terceiro Reich, especificamente, volume 1, livro de 2008, 880 páginas, Steven Schirrer. Para quem gosta dessa temática, tem que ter. O autor, ele, inclusive, acompanhou pessoalmente as tropas alemãs que invadiram a França em 40, e nesse mesmo ano ele saiu da Alemanha. É bom ter na prateleira. Outro livro bacana que eu coloquei nessa linha é a Segunda Guerra Mundial, Os 2.174 Dias que Mudaram o Mundo, livro de 2014, está quentinho. 976 páginas, muito bem escritas por Martin Gilbert, também para ter na prateleira. Dá para colorir, tem palavras cruzadas. Exatamente. Podia indicar o Beaver também, mas não vou. Não vou. A gente manda para o Zupov qualquer coisa daí. Pois é. Sobre a temática do F-35, eu não vou indicar um livro sobre F-35, porque tem bastante coisa disponível, principalmente guias visuais, né, visuais com dados técnicos, com quase um gigante super trunfos, né, velocidade, alcance, autonomia, armamento, comparado com outros caças, isso não interessa muito na prática. Né. Então, sobre o presente e o futuro de pelo menos uma parte da aviação futura, que são as aeronaves não tripuladas, os drones. Um livro muito bom, que eu li há pouco tempo atrás, Hunter Killer, Inside America's Unmanned Air War, livro de 2015, 368 páginas, eu li ele em e-book. Bom. Os autores, um é o Coronel Mark McCurley. Ele foi piloto, membro de operações de inteligência, foi voluntário para o programa Predador, foi deslocado 5 vezes para o Iraque e Afeganistão e operou pessoalmente drones como Predador e o Reaper, somando mais de 1000 horas de voo em missões de combate. O segundo autor é o Kevin Maurer. Às vezes a gente não pega quem quer o autor importante desse. Ele é coautor de livros como Não Há Dia Fácil, Não Há Heróis, Leões de Kandahar e Caçando Tchê. Jornalista, ele cobre ações de unidades de forças especiais há mais de uma década, no Afeganistão, Iraque, Haiti e leste da África. Pelo coautor, esse livro já vale a pena, mas o livro, todo o conteúdo dele é muito bom, recomendadíssimo. É isso, senhores. Maravilha, excelente. Muito bem, a gente está terminando agora o nosso CGCast número 2, e eu queria pedir que os nossos convidados falassem um pouquinho, dessem suas considerações finais. Woody, você que está aí excitado por participar, dê suas considerações finais aí para o nosso ouvinte. Bem, primeiro eu só quero deixar aqui a indicação do livro, né, que o Mac havia pedido. Sim. O livro chama Europa na Guerra, o autor é o Norman Davis. Europa na Guerra vai de 1939 a 1945, são 559 páginas, assim, é um autor, um historiador bastante sério, né, ele sem puxar, né, sardinha, ele trata a história da guerra na Europa com bastante seriedade. Então fica aqui essa indicação para os nossos ouvintes, né, nós agradecemos aí por estar gastando, né, o seu tempo nos ouvindo. Mande suas dicas, né, de temas que gostaria de estar sendo de ouvir aqui, e convidá-los também a participar do Clube dos Generais, né. É uma oportunidade ímpar estar aqui no meio de pessoas que gostam do tema, né, sem fazer, como foi dito no primeiro CGCast, né, ninguém aqui faz apologia à guerra, mas nós gostamos de estudar sobre o assunto e aprender, e aqui é um bom lugar. Eu agradeço o convite, primeiro-ministro, Smith, Mac, presidente, prazer estar contigo aqui também na mesa. Valeu, Woody, obrigado. Cadeirante, Mr. Hot Wheels do Sítio Louco, suas considerações finais. Muito bem, gostaria de agradecer aí a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre uma ótima aeronave aí, né? Tem muito para oferecer para a gente ainda. Espero algum dia aí, se vocês aceitarem, eu voltar aí. A gente tem muita coisa para falar sobre o P-51 e P-47. Algumas últimas notícias aí. No dia de hoje, tá? A Rússia invadiu o espaço aéreo da Finlândia. Eu acho que eles ainda estão com dor de cotovelo, ainda ter levado um pau nos anos 40. E a Venezuela invadiu o espaço aéreo brasileiro. Inclusive, a Força Aérea Brasileira está mandando algumas aeronaves para Roraima nesse momento. Então, só algumas atualidades aí. Gostaria de agradecer a todos da mesa aí, Bull, Smith, Mac, um prazer sempre. Wood, um prazer sempre também estar contigo aí, né? Já não é a primeira que a gente faz aí, o seu Mac aí no Skype aí. E então, gostaria de agradecer, e pessoal que estiver ouvindo aí, acesse a nossa página na internet, www.clubedogenerais.org, também Facebook, né, Clube dos Generais, e participe, se inscreva, venha, conheça e nos ajude aí a expandir essa irmandade que nós temos aí. Muito obrigado, pessoal. Boa noite aí. Valeu, Hot Wheels. Mac, suas considerações? Considerações não, só agradecimentos. É sempre um prazer conversar com vocês, Roosevelt, Woody, ou sem palavras, Smith. É incrível fazer parte desse grupo. Mesmo. Para quem está ouvindo, reforço o convite do Shirley e do Cadeirante. Façam parte do Clube Generais, vale a pena, é legal. A gente é tudo doido, mas a gente é gente boa, cara. A gente participa, a gente se ajuda. A gente é louco, mas a gente é limpinho. A gente é limpinho, exatamente. A gente tem lendas próprias. A pessoa entra no CG e vai sabendo disso com o tempo. É legal. Bastante gente bacana aqui dentro. Venham, participem. Muito bem, excelente. Fuzi, suas considerações. Agradecer mais uma vez a o convite. Eu quero sempre estar aqui junto com vocês, falando sobre essas situações, essas guerras, e vocês sabem, como psicanalista, eu sempre quero ver o aspecto humano dessas situações, embora todos os outros assuntos da guerra me interessem. Então, reforçando o convite dos nobilíssimos companheiros da mesa, venha para o CG, fique maluco como a gente, participe, você vai gostar muito, e reforçando o que o Woods disse, que também é muito legal, mande sua sugestão. Fala com o primeiro-ministro, que é o dono da bagaça toda aqui, ele vai fazer uma geral, vai passar para a gente e a gente vai colocar no ar, tá bom? Obrigado por ter ficado com a gente até agora. Um abraço grande. Semper Fi. Maravilha. Bom, obrigado a vocês todos por estarem aqui, Smith, Mac, meus companheiros de caminhada podcastiana. Muito obrigado, presidente, muito obrigado, Wood, por terem aceitado o convite de vir conversar com a gente. São novas, novas experiências, são... É muito bom poder ter esse canal para a gente poder debater. A gente acaba tendo esse canal somente durante os encontros, né? A gente vai ter um encontro nacional agora em novembro. Eu espero que todos vocês estejam aqui. Eu sei que dessa mesa de hoje todo mundo vai estar aqui em Campinas pelo menos um dia, né, Sr. Smith? E o Egon que vai te buscar aí, tá? Vai ser o lenhador que vai te buscar aí. E, então, pessoal, muito obrigado. Você, novamente, repetindo o nosso site www.clubdogenerais.org. Facebook é facebook.com/clubdogenerais. Vem, se inscreva, vem ficar maluco com a gente aí, como o pessoal disse, ok? Beleza, valeu, obrigado, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Zupov, vai se lascar, Zupov! Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on. Come from nothing, you know?